tá sentando e não para, tá sentando e não para, tá sentando e não para, tá sentando e não para. Caraca, cadê a Patrícia? Tá sentando na pista, tá sentando na pista, tá sentando na pista. Caramba, cadê a Joyce? Tá sentando no poste, tá sentando no poste, tá sentando no poste. Caraca, cadê a Vanessa? DJ Adriano, vai entubar. Sentona titeira, sentona titeira, sentona titeira, sentona titeira. Tamara. Tá sentando e não para, tá sentando e não para, tá sentando e não para, tá sentando e não para. Caraca, cadê a Patrícia? Tá sentando na pista, tá sentando na pista, tá sentando na pista. Caramba, cadê a Joyce? Tá sentando no poste, tá sentando no poste, tá sentando no poste. Caraca, cadê a Vanessa? Minas Paredões. Sentou a noite inteira, sentou a noite inteira, sentou a noite inteira, sentou a noite inteira. Tamara.